a galera do Clube do Rimo! Joga essa mãozinha lá pra cima, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, a torcida do Leão, a torcida do Leão! Cadê a galera do Paixão? Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, a torcida do Papão, a torcida do Papão! E a galera do Flamengo! Cadê a galera do Corinthians? E a galera do Palmeiras dá um grito! Tá começando! Mais pólvora! Ei! Oh! Ei! Cheiro de pólvora ferve meu sangue! E dali, super bicho, dali, vai! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira a minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. DJ Lohan que tá tocando. Novinha, safada e simpática. Deixa o Henrique. Depois tudo quero. Vai, novinha. Vai, novinha, vai. Dançando. Dançando. Vai. E joga essa mãozinha direita, mãozinha direita. Fecha a mãozinha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. E vai acelerando, e vai acelerando, e vai acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Vai, vai. Vai. Tá começando. O Beto Leco e também o Paulo aqui no Show da Bins, valeu! Meu parceiro Lucas, família Calandrin também, família Jaricados! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, a Super Bins tá lendo! Acelera, garoto! Vai! Explode o bagulho! Meu parceiro Tadeu do Frango, isso é a primeira dama do meu. Obrigado você, Tadeu! Raul e o Giovanni da Faria! Põe um capacete quando tu andava a pé. Elas não queriam não, agora que tu tem uma moto. Alô, Derivaldo! Abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão. Alô, Badu! Põe um capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Estancou? Acelera, vai! Acelera! Vavila! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima. E dá-lhe acelerada, dá-lhe, dá-lhe acelerada. E vai acelerando, e vai acelerando. E vai acelerando, acelerando, acelerando. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Quem tá afim de beijar na boca, dá um grito bem forte aí. Quem tá afim de beijar na boca, dá um grito aí. E quem acredita no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima aí, as duas mãozinhas pra cima. E bate uma salva de palma pra ficar bem bonito aí. Bate uma salva de palma aí, pro Papai do Céu, afinal de contas. Ele que é o responsável de tudo isso. E quem souber, vai cantar bem forte assim, ó. Você partiu meu coração, E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você. Quem sabe canta, vai. E de mão dadas não ia andar. Danivaldo Moraes. Agora vejam só. Hoje eu... Como esse mundo gira. Como isso não contou. E o que? Não que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nenhum tiquinho do meu amor. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo. Dia de domingo comercial, dado por Deus. Quem sabe encana. Agora vai sofrer na minha mão. Provado o seu desprezo e solidão. Com quem? Com a poderosa Super Bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Joga a mãozinha pra cima e faz o revolvezinho aí, o revolve da paz. O revolve da paz. O revolve da paz. Vai dando tiro aí, ó. Vai dando tiro. Vai dando tiro. Sai da frente. Do América, obrigado vocês. Alô, Divaldo! Que tá tocando é o número 1. Alô, Mel! Olha novamente nós aí crescendo. Quem não acreditou agora então vai vendo. Me dá um balde, o uísque, o gelo. Pegar no carro o meu saco. Sendo Bandeco, tá mandando um abraço pra galera aqui. Hoje eu vou pra do América aqui no Soma Uma. Para o camarote, para o Bandeco. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa Super Beast Viseu. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa Super. Eu quero nem saber, eu quero é pressão, eu quero é pressão, pressão. Hoje não. Ei, gol! Que tal, que tal? Vem! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levantou reparos que você não falou. Seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer. Vai mesmo, vai pro Kevin Play. Já começou, tu vai mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer. É uma atrás da outra. Meu parceiro Coelho e toda a galera do América, valeu. Te escolhi. Paulo Henrique. Minha vida. Peace. Mais bonita. Com cheiro de amor. Eu tô com a chave da Super Bicha, meu coração. Não vou deixar ninguém te roubar no meu. Assessoria de comunicação, meu parceiro Baixinho, o Caiano e o Lucas de Animalo Moraes e o Fael de Belém. O som dos moleques doidos. Cris da Major! Em setembro, tem o mijo da Maria, filha do seu Buda. Bora, seu Buda! O som dos moleques doidos. E de essa moral e classinho. Vem, vem, vem, vem! Meu parceiro, seu Buda, lá do da Variedade, representante oficial! Oh. Antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Débora, do papo de certo, bora Débora. Sou pra alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. O João Galo da oficina, também a Eduarda. Bora, Jó! Bora, garoto! Não vem o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. DJ Genilson Incomparável! Júnior Calado, produção. Virando o barismo, vai, vai, vai. Tirar tudo que tiver. O macarrão e o coelho. Bora, Badu. Mais tocada no estado do Pará é o hino da Super Bis, garoto! Meu parceiro, VIP do Alvisson, obrigado você, meu gerente! Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. Pacote no seu bunda, né, garçom! Rosa Super Bis de Viseu. Que detona! Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e Rodrigo Show! Chiliane Batidão! Onde tudo começou! O Marquinho Piru. O Vitor da oficina do Galo também. Bora, Jô! Meu parceiro Fael de Belém, dando um circuito também, bora, Fael! Alô, seu Buda! Como no filme triste chorei, vendo o que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme triste chorei, vendo o que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Thank you. frango. 007. Quando ela passa por mim, sinto meu corpo arrepiar. Fico louco de tesão, já não consigo mais disfarçar. E hoje eu vou curtir essa festa em você. Danivaldo Moraes, o homem das relações públicas do Paulo Calado, da Brani também, foi meus laricados. Olha, pra Lucas, bora Bastinho! Meu parceiro, seu Mundos, o representante oficial lá do Da Variedade, bora seu Mundo! Cadê o grito das mulheres? Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da Gaó. Coelho, Gil do Davi, Davi. Que é som de bebê. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. De quatro. Toma, toma, toma, toma, toma. Agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre fecha picadinho. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre fecha picadinho. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A rede de semana é de lei. A novinha da Zona Leste é maior rodão, as novinha da Zona Sul, é maior vodão, as novinhas da Zona Norte, é maior vodão. Eu quero saber se tem alguma mulher de coragem, é maior vodão, pra ganhar um pacote de cerveja. Olha pra cara, pode chegar aqui que tá valendo o pacote de cerveja. Cerveja. Quem tiver uma mulher de coragem aí, uma ou duas, meu parceiro Raul tá aqui do meu ladinho pra pagar o pacote. Vai com o rabetão no chão. Anderson França MC. Quando toca a ousadia, a festa começa de noite. Oi. E só termina de dia. Alô, valeu! Toda a galera do América também tá por aqui. Obrigado a vocês, hein? Valeu! DJ Thales, no Mega Dimensão de Garota Pera, tá comigo também. Bora, garoto! Peraí, só tem uma aqui, só tem uma mulher de coragem hoje. Aqui no Soma Uma. Eu quero saber se tem outra de coragem, é só chegar que tá valendo o pacote de cerveja. Tá vindo mais uma, tá vindo mais uma. Peraí, sobe aí. Tá valendo o pacote de cerveja patrocinado pelo meu parceiro Raulis. Tá valendo. Bora, Cris, bora, João, mais um. Então é dois pacotes de cerveja que tá valendo. Se tiver mais outra de coragem, só chegar. Tem mais outra. Tem mais outra aí, ó. Tem mais outra aí. A galera gosta da sacanagem. Pera aí, que tá valendo. Tá valendo o pacote. Tá valendo. Ixi, é bem que dançar. Cadê Derivaldo, hein? O bonde das maravilhas é a nova sensação. E pra aqui pra começar, chama garoto pra posar. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão. Chão. E quem tá gostando, dá um grito bem forte aí. É o seguinte: a primeira é de vermelho, a segunda é essa que tá bem no centro, e a terceira aqui do canto isqueiro de vocês. Olha, a primeira não para não, né? Ela não para não. Ó. É o seguinte. Quem gostou da primeira, dá um grito bem forte aí. Quem gostou da segunda, dá um grito aí. Bota ele, volta. Quem gostou da terceira, dá um grito. Quem gostou da primeira, dá um grito. E da segunda aí. E da terceira, dá um grito bem forte. Vai, meninas. Quem gostou da primeira, dá um grito bem forte aí. Quem gostou da segunda, dá um grito aí. E da terceira, joga a mãozinha pra cima e dá um grito. Raul e Cristiano, pode pagar o prêmio pra primeira. Ela levou dois pacotes de cerveja, garoto. Chega aí, Raul, chega, Cristiano. Paulo Moraes. Não, velho. Não, Derivaldo. Fala, Derivaldo Moraes. Chapadinho da Bins, Jarreira, amanhecido da Bins, valeu. Saudade, saudade, saudade de Cabo Verde. grande Gubu do Canto do Frango também. Obrigado, Gubu. Cristiano da Major tá com a gente. Bora, Cris. Bora, garoto. Raulis da Farinha. Bora, Raulis. Alô, Giovanni. Ai, ai, gosto na minha boca, tem uns pepita. E quero que a chupa rica, tu comer na antunita. Ai, pai, minha canção leva as palavras de coração. Pra tudo bem, te de bravo a Santo Antônio. Vamos fazer diferente? Diferente, vai! Alô, Maicon Douglas. Tudo bem? Tá comigo também, Enio Eric. Virou Caspa. Bora, garoto. Ela jogou água quente. O problema é que ela Jacinho. É gostoso. Essa maluca. Cadê mais? Até burro na boca ela me pede. Essa bora, meu patrão. Bora, Jacinho. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Vem, mulher. Vem, malandra. Vai. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher. Parceiro Raul está por aí, cadê você, Raul? O Redondo por ali também, valeu, Red! Alô, Cleverson! Chegou agora, eu aposto! Ele e a linha Lena tá vindo aí, a formatura da Lena! E quem toca, e quem toca, e quem toca? Super Miss! Yeah. Acelera tudo, minha bicha! Poderosa Super Miss! Um show diferenciado e exclusivo, Malena! Na formatura dela, garoto! O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Até burro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até burro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Alô, seu Gante. Jó da Cidade Nova, Derivaldo Moraes. Galera se reencontrando aqui no Soma Uma, garoto. Tô namorando uma mulher psicopata. Não, Derivaldo. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse... Bora, minha bis! Isto é... Poderosa Super Bis. Pra relaxar. Bora, seu Gandhi! Bora, garoto! Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Seu Buda! A gente divide... A Débora do Papo e de Cérebro ali também, bora, Débora! Meus planos, já imaginei a gente num lugar sem sol. Alô, Zequinha! Vida. Pirocas, minha, num jardim de amor pra gente. Meu parceiro Alex da Gação, tá por aí também, bora meu motor. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Do América comigo também, seu mundo papai do ano. Em breve tem o casamento do Edivaro, né, Isuru? Alô, senhor, simplesmente romântico. Pode arrumar as mãos e vir mais. Brasil, bicho, aqui. setembro. A Maria tá chegando nessa bunda. Em setembro. Deixa eu te ouvir. Enfim. Deixa livre, deixa solta. Essa beleza ronda. Mas sempre eu te vi sorrir. Quero ter você pra Loi. Cris. Poderosa super Deus, se eu vou te encontrar, ouvi o que tá aqui Cris. Dentro, ouvi o que tá aqui dentro. Poderosa super Deus, se eu vou te encontrar, ouvi o que tá aqui dentro, ouvi o que tá aqui dentro. Sacoladinho, sinta-te aqui assim. Feliz, longe da névoa. O Diane no Mercantinho, dado por Deus, só com a gente também. Obrigado a você, o Diane. Deixa te ouvir. Toda bem, galera do Mercantinho, dado por Deus. Galera do Sumalminha, tá com a gente. Deixa livre, deixa solta. Essa beleza. América! Música de Ana Beatriz. Só de tênis no pé. Alô, Elis! Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Bora, camarão! Adivinha só. Fala! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Essa aqui vai pro meu parceiro João, da Visão Construções. Aqui com a gente. Para o seu grande amor. E André lá de Açaíte. Para João. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. O Derivaldo. Ela é tipo diamante. Vale nada. Adivinha só. Fala o que ela é. Toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é minha filha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Toma! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso saber? Posso fazer o cabelo. Super Miss. Até pra vocês. Próximo domingo tem o Bigão no Dia dos Pais, Famílios Laricados. Lá no Balneário do Goiás, na Fazenda Real. E o Bigão valendo R$1.000, garoto! Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Dia 17 e 18, não é isso, Paulo Calado? Pra quando você fizer. Paulo Henrique e Paulo Calado em Marituba! Oh, e quando for beijar alguém? Representando a Super Miss lá em Marituba, no Encontro dos Sonhos Automotivos. Meu bem, testa esse amor em mim. Bandeirão, quando lá no Goiás. Alguém, beleza. Testa esse beijo em mim. Alô, Badu! Antes de eu mando, meu bem. Bora, Badu! Testa esse amor em mim. Bahia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Cedo pra te ver chegar. Aí você. E você chegou atrasadinha. Pega lá do Becantinho, dado por Deus, tá com a gente também. Mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vem! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. Cleberson taxista. Bora ali. Tá vindo a formatura do ano. Nossa amiga Helena. E quem toca, quem toca, quem toca, quem toca? Bis. Vamos ouvir. Bis. Como é que tá, Helena? Confirmado. Agora que vai ser muita loucura e detalhe é particular. É exclusivo. A gente vai botar fogo nessa formatura. Até o diploma. A banda que bate forte. Banda batidão. Eu vou tocando, eu vou tocando, eu vou tocando. Banda 007. Pra quem pediu, alô Madu. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto. Lucas e o Baixinho, Caiano, assessoria de comunicação da prefeitura. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Bora, Alex da caçamba. Só na manha pra dançar coladinho, Alex. E aí, patrô. Bora, Rony. Seu sorriso só pra mim. Meu parceiro Dieguinho, da Brani também. Obrigado a você, Dieguinho, meu espetacular. Bora, Dieguinho, bora, Dieguinho. Se sentir espetacular. São meus dedos te tocando. Giovanni. Te contar. E meu motora, Maicon. Léo Caspar. Alô, Sequinha. Do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos. Sou fã sem medir. Essa aqui é da tempo que o Mike mandava. Mike Motora rodava com a gente. Bora, Mike! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham. Te daria as estrelas do céu, mas eu não posso. Te dou o meu coração e bate por você. O Diego Denil, teu careca, tá no show da Beach também, obrigado. Enlouquecidamente desvendo o céu, desvendo o mar, só pra te encontrar. São taxistas. Eu anjo lindo. Esse homem que é um grande apoiador e incentivador. Ele junto com a sua esposa, a Lilian, da Super Bis. Obrigado a vocês, gente. Sempre no show da Bis. Sempre. Super Bis. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Eu quero misturar, eu quero misturar, eu quero misturar. Eu quero misturar, vou misturando. E aí, meu espetacular. Espetacular. Vai, Dieguinho. Demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar. Parceiro Cubu, proprietário. Por isso é. Ponto do Frango, bora Cubu, galera do América. Foi por ali também. Um cheiro de emoção. Rodivaldo. Me amar e ser feliz. Foi ou não foi, Laricados? Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. Me dê um meu parceiro Jorge, o Camarão e o Redondo. Aqui no show, show, show. É pelo nosso amor. Eu pensei que nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Foi um tempo cheio de emoção. Lembro que você falou: me amar e ser feliz. Foi mais que um sonho. Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Te liga, Paulo Calado, te liga, Paulo Calado. E aí, Dieguinho! Espetacular! Pra beber, é pra beber! Cleber Show! Aquele beijo doce que você me deu. Pega na do América por ali, dá um valor na sequência também. Sentimento forte. Bora vocês, hein? Bora, Divaldo! Bora, Divaldo! Pensei apenas ficar uma noite com você. DJ Paulo Henrique. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou a minha vida. Fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da alô, Zequinha. Alô, Giovanni. Olha pra mim, diz meu amor, se também não. Michael Douglas. Te liga, bora Eric, meu motor, a Brunida também, Pirocas vá. Olha a sequência, olha a sequência. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz. Alô, Eli! E não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz. Amor, que não vai mais terminar. Cláudio Beto Mordotax também com a gente, obrigado! Bora, Josimar! As noites de solidão que passei, esperando em vão ver você chegar. Fábio Seco. Vai embora daqui. Bora, Maico. Esqueça. Poeirão, Maico. Esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui. Meu parceiro Camarão por aí também, olha, Val. Esqueça o seu rosto. Valeu você, gente. Daquele amor tão longo que a gente viveu. Lá vem tu. Super Miss. Foi tudo que restou. E aí, meu espetacular? Por uma razão espetacular. Pra minha vida. Max Pescado. Eu quero você ter. Mas penso em você. Eu preciso te ver. Não faz sentido. Amar alguém assim e ficar distante. Preciso de você a todo instante. Se você quiser, posso te perdoar pelo nosso amor. O nosso, nosso amor. Bora, minha bis, bora, minha bis. Bora, minha bis. Super Poderosa Super Bis. Poderosa Super Bis. Um jeito único e exclusivo de aparelhagem no Pará. Segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada que eu sempre amei. Deixei meu cavalo do nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gigante. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver, DJ Salles. É isso! Bora, garoto! Bora, Joãozinho! Bora, Joãozinho! Visão Construções! Michael Douglas é o nome da fera! O Eric! Bora, minha motora! Alô, Giovanni! Sabe, coração. Para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Pescaram, tá comigo também, valeu garoto. Esse passe de Dieguinho, meu espetacular. A hora de deixar. Alô, Ivo do Comércio. Nunca mais eu vou provar do seu carinho. Aí, GP, peguei isso. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será? Bora, meu doutor. E vou viver melhor sozinho. E se for, vai fácil pra me perdoar. Se com você é diferente, o amor, mas às vezes só confunde a gente, não sei, não sei. Se com você pode ser diferente, coração. Da empresa pública, amanhecida na companhia do seu amor Darley, aqui na Super Bis. Valeu Nilson, valeu Darley. Noite e dia, toma Super Bis. Você, minhas lágrimas cairão no chão. Milagres tem que aconteceu. Outro me quis, botou o mundo aos meus pés, me amava e quis me dia. Um novo dia virá. Bora Zequinha, bora Zequinha. Vira Casual por ali também. O Eric Motoro, o Maico Douglas, o meu motor. E o Joãozinho da Visão Construção. Minha tristeza acabou. Só motora, só fera. Achei. Eles estão falando isso aqui, ó. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. É o mundo novo que me apareceu. A imensa via. Show tá vivo? Existia um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby, te ama demais. Bora, Cleber, sou meu motor, meu taxista. Ele e a Lena. Você. E a primeira dama, Lilian. Primeira não. É a única. Um grande amor do meu motor, a Cleveson. Bora, Cleveson! Era bom fazer formatura com casamento só numa festa. Só numa despesa. Você no seu Buda por aqui também, representante da Duda Variedade. Valeu, seu Buda! Dá uma vontade de levar você comigo. Do seu Mahoma, última noite de festa. Eu queria agradecer ao nosso parceiro Solteiro por mais uma vez acreditar no trabalho da Superbis. Sem esquecer também do nosso amigo Vanessa Bebinas, esse cara que dá o total apoio, baby. Da família Superbis, obrigado, Vanessa. Mais uma tradição que se renova com a Super. Tô muito inflamado, doente de amor. Festa mais comentada lá. Posso viver sem os quatro cantos da cidade, Cleverson. E domingo, apoiada, um jeito diferente, um jeito especial, Domingo dos Pais. Ela. Vamos estar no Balneário do Goiás, da Fazenda Real. Com ela vai gastar. E tem um bigão valendo R$1.000, Cleverson. Com ela é mais um chequinho e o povo assinando. Dá pra beber gelado até o final. Ela é anel de ouro e o carro do ano. Já sobra saldo pra segunda-feira. Estou ficando com ela. Calma que não é ela. É Cleverson! Aí, aí, as batidas. Fala, Cleverson, Cleverson, deu valor, fala. Quem não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro. É Cleverson! E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer. Meu safadinho da Pissarreira, tô por aqui também, obrigado a vocês, hein? Aí, aí, as batidas! Tento achar o papel. O Elinaldo Messias e o João. Valeu! Paulo e o Henrique. Mais uma vez, embriagado. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só vi com o resto do seu beijo na. Alô, Denis, chega aí, Denis. Olha, o coração entrou na porca. Alô, Orelha, chega aí. Minha saudade já. O Denis e o Orelha, chega aqui. Rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Ah, vamos curtindo o poderoso dragão. Divisão não tem pra ninguém, não. E no comando de DJ Fábio Braga, Alex Pop e o Thiago Mais. Vamos curtindo o poderoso dragão. Que ressurgiu da cinza de um coração ferido. E agora vai dominar seu território. Aí. Se prepare pra sentir emoção. Curica, seu, tá carne de curica. Jesse Oliveira. Peraí, Josimar.